Eu quero o amor da flor de cactus, ela não quis. Eu dei-lhe a flor de minha vida, vivo agitado. Eu já não sei se sei de tudo ou quase tudo. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Eu vivo preso à sua senha, sou enganado. Eu solto o ar no fim do dia, perdi a vida. Eu já não sei se sei de nada ou quase nada. Eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. Dia, o patrão nosso de cada dia.